18, essa medicação, chega da Mari, desça para o nível de voo 050. Toda 270, passando em breve, toma. Oito, nós. Livre pouso, down na 0,2. Se o Quebec quer manter um ponto de espera. Confirma em November Alpha. Tio meu, acho que é bravo, autorizado aliás, manter pista no 7. Mantenha o ponto de espera em Grande Liberal. Confirme? Tio Mestre Bravo, aguarde para adequar. Tá, Romeu Lima, Mike Foxtrot, acione o código 0275. Eu acho que é bravo, atento às três turbulências do Boeing da Gol, que acaba de pousar na 10, autorizado decolada 107, vento de 10 graus, com 10 nós, reporte fora do solo. Lima Mike Fox, informe destino? Mike Fox Zulu reposta através de Salvador. Reposta através de Salvador, Lima Mike Fox. Um 270, solo 11, direita, solo 1219. Direita 219, bom, 27. Você vai estar no esquerdo. Como eu acho que é bravo, fora o 12, chama o controle agora em 119, atual 35. Bravo. Papá Romeu fica bravo, mantém curtidas as visagens no litoral. Bravo. Fala, Guano 0, 5. Nossa porta de funcionamento, posição 04. Autorizado, Guano 0, 5, chame táxi. Autorizado, chama táxi, Guano 0, 5. Alfa V2 Juliette, teu tráfego tendo 500 pés, 7 milhas. Então, Romeu 44. Na Weber Alpha, atento ao Rolls 4, acabou de decolar do 97, com Frua Sul, autorizado decolar do 97, vento 20 graus, com 20 nós. O Kilo Quebec é após a rolagem do Charlie 150 dos Aliás, manter pista no 7. Pode passar aí, tá? 5728, autorizado. Obrigado. Autoriza continuar esse departamento 2728. Web 5728, autorizado 2000 pés, origem 905. 2000 905, Alfa decolado de 1-4, aporte para cruzamento da 10-28. Reporte será para cruzamento 10-28, Índio November Alfa. Exato, Santos Dumont, Rio de Janeiro, 360 o nível, via Pêsulo 1-0. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida a Dael, após Dael Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar Pêsulo 1-0. O controle 199.35 e acione 5547. Ok, o azul 4235 está correto. Chame para puxar e acionar. Os alinhares decolada 1-7, o Venton 20 graus com 09 nós. Já lembrar para cruzar o campo. Sentindo no membrão, por favor, agora na comprou para o corredor forte, mantendo a escuta. Comprou do corredor forte, mantendo a escuta, indo no membrão. Led Tango Zulu, confirme pro ideal. Led Tango Zulu, prossiga direto. Autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5728. Foi uniforme Serra Eco Hotel, prossiga. Está autorizado, Vera Cruz, mil pés, corredor Axé, pista no 7, decola. O controle 1935, a torre 186 e o transponder é o 0122. Quilo Quebec Serra, decolado 1237, no controle 119, 1935. 1935, obrigado. Controle, bom dia. E após decolagem da 17, curvará à direita, ingressa no Axé, mil pés. Chame a torre 18-6 para o acionamento Serra Eco Hotel. Pronto, taxi 1095, tem 163 a bordo, galeão alternado, 4 horas e 11. Sente, voo 1095, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 18-6 e o ajuste é 1015, boa viagem. P15, o ajuste, livre táxi, direito, ponto de espera 2612, 1095, obrigado e bom dia, senhor. Serra Eco Hotel, autorizado em táxi até o ponto de espera da Papai, aporte para ingresso. Salvador, o Índio November Alpha passou o buraquinho. Índio de November Alpha, chame agora o controle 119-135. 1935, Índio November Alpha. Lavadora, Golo 025, ponto espera pronto. Golo 052, alinhar e manter pistão no zero. Livre, alinhar e manter no zero, Golo 05. Número Alfa, mantenha o número pé no corredor forte. Mantendo o número pé, seguindo o número Alfa. 72 alinhar e manter pistão no 7. É o Pesulo 44, aqui eu tenho aqui, o 3895. Tá bom, Pesulo 44, obrigado. Nada, eu já tenho um plano aqui, o senhor copia? Eu acho. Autorizado então, Guarulhos, o nível é o 340, via Pesulo 44, decolagem da 1-0. O controle corrigindo a saída da El, após da El Leda. E após Leda, DCT Eudes, para interceptar o Pesulo 44 e prosseguir de acordo com o plano. O controle 119.35 e acione 5557. Não, Charlie 150. Gente, é o meu bacana, porém, sem visual. Correto, tá 3895, chamei para o pushback e acionamento. 728, chame torre na frequência 198 decimal 6. Web5728? Web5728, chame torre 198 decimal 6. 786, 728, obrigado, até já. Momento passando, ingressou no corredor do Interlagos, na prova da rotatória. O meu passando, reporte na rotatória. Sim, o meu passando, reportará na rotatória. Livre pouso, 7728. Golo 05, decolar 221, correção 21, chame controle agora em 119, só 35. 1935, 1915, obrigado e boa tarde. Boa. Salvador, papadinho de Fome Serra e Hotel. Fome Serra Hotel, Serra e Hotel, prossiga. E como era a farol da barra para Veracruz? Ecotel, reporte na Farol da Barra. Bota na Farol da Barra, Ecotel. É. E o ajuste no 0 no 5, boa viagem. Gente, direita, mão certa, o no 0, o no 0. Obrigado, boa noite. Boa manhã. Te saída da El, Leda, Bridge. É, confirmando Bridge, gol no 0 no 5. Primeiro pro 360, voo no 0 no 5. Gente, voo no 0 no 5. Tango Zulu, serviço radar terminado, a 60 milhas sudoeste de Salvador, chame Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Vitor Juliette, mantendo o corredor forte, a 1 no meu pé, é poste interlado. Vitor Juliette, subiu para 1.500 pés, ajuste no 0 no 5. Quebec Serra, frequência livre para coordenação. 75728, no solo 224, direita, solo 1219. 219, cadê? Solo de Salvador, Web 5728, levanta. Boa tarde, Web 5728. Táxi autorizado, Alfa Juliette. E o gate é o 9. Alfa Juliette, o gate para Web 5728. Costa Azul, senhora, linha do litoral sul. 200 pés na linha do litoral aqui, sem interferir. Lima Mike Fox, mantenha o setor e chame torre na frequência 198 decimal 6. 386 Fox. Azul 4060, a sua identificação, a chegada a Mário, desça para o nível 050. Azul 4060, nível 050, aqui no 92. E não cruze a final da pista 28, mantenha o setor e aguarde para cruzar o campo. Lima Mike Fox, tem aeronave para decolagem. Perfeito, Lima Mike Fox, autoriza ingresso na do vento da 10, aguardando para cruzamento. Pode ser, se prossiga a perna do vento no zero, chame através norte da torre. Agora através norte da torre, Fox. Pode. Assim que o Boeing finalizar o parqueamento, está autorizado puxar e assinar no 8, voo no 260. Uno 8, decimal 6. Prossiga, voo no 738. O que eu tenho aqui para Porto Seguro é o gol no 777, seria esse? Passando o meu Patango, pronto da rotatória, visual com o campo. 7 é o meu Patango, Salvador em visual, vento 120 graus com 09, ajuste no 095, continue a aproximação, reporte para ingressar na final da 17. Reportará quando ingressar na final da 17, o meu Patango. Azul 4235, decolar 227, M4 1, no Leonardo 1935. 1935, Azul 4235, obrigado, bom dia. Desconfie. Correto, Bruno 777, chame pronto no portão 5. Azul 02, na escuta permanente. Vai manter o litoral ou vai vir para pouso? Vai para pouso em Costa Azul, senhor. Está autorizado para o cruzamento Itapuã. 7, o Mike Fox cruza o campo na vertical da torre. Vertical da torre, vai cruzar o Mike Fox. Mas era azul 4235. Batango, na final da 97. Romeu Batango avistado, dado pouso pistão na 7, vento 150 graus, com 0 nós. Vive pouso, Romeu Batango. Região 02, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 18, 2. Hotel, frequência livre para coordenação. Bom dia, Rio Vista, copia. Sede, de Vadião 02, eu tenho um tráfego, um Alps 44, mantendo 500 pés, sentido contrário. Sente, Guardião 02, informa quando cruzar com o tráfego informado. Romará, cruza, por favor. 260, tá livre o táxi pelo pátio e via Índia. Tá? No ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste é 1015, boa viagem. Confirma o pátio 4? Que meu patrão quiser o backtrack, eu posso que vá a pista. Valeu, Lima Mike Fox, vertical de Piatã, retornando a sua escuta para pausa em Costa Azul. Lima Mike Fox, reporte final para pouso. Preparar final, Fox. ...4060, desça para 2 mil pés, o ajuste 1095 autorizado, LS, reporte estabilizado. 05, 2 mil pés, quando era essa unidade, 6740, sem dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Lima Mike Fox, frequência lista, coordenação. Voo 260, autorizado Linhares, decolar, pista 10, vento 120 graus com 10 mais. Decolar, pista 10, voo 260. Guardião? Prossiga, Guardião. Sigo a Wilson Bay e a grande proximidade do risco da Anapá. Confirme. É possível estender o patrulhamento aqui até a proximidade do eixo da 17 e o eixo da Palazão, tá? Afirmativo, Guardião 02. Graças. Azul 4235, chama Recife na frequência 125 decimal 1, no alterna 133 decimal 25. 251, 2335, patente, precisa de ligar com você. Alfa Vitor Juliette, chame a torre na frequência 1 no 8 decimal 6. Chame a torre em 1 no 8 decimal 6, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, o Azul 4060, estabilizado em LR, decisão. Azul 4060, chame a torre na frequência 1 no 8 decimal 6. 186, 4060, obrigado, bom dia. Alfa Vitor Juliette. Índia 9M Alfa, frequência livre. Sabido os dados. Família meia pra cima, embaixo pra baixo. Azul 4060, autorizado pouso de pistão na 0, vento 1 no 10 graus, com 10 nós. Veio pouso, 4060. No 935, voo 1260. Seria prevista para Recife, seria Puca, transição Aracaju. Assim que obtiver o plano do sistema, eu chamo para copo, ok? 390, saída Puca. 390 da Puca, voo 1260. É o Guardião. Prossiga, Guardião. Agora deve estar abandonando o setor. Sente. Guardião 02, confirme intenções? Vai prosseguir patrulhamento aqui ao longo do... do litoral. Sente, Guardião 02. Tá, avisou a coronar já procedimento de LF após sempre. Gente. Trip 5220, essa indicação, chegada Amanda, esse é para o nível de voo 060. Fox, sim, te mantém em concessões.